partir deste momento, conversa semanal. 30 minutos de música e informação. Produção, gravação, edição e apresentação, J. Salvador. Amigos, aqui é J. Salvador para apresentar a 8ª edição do nosso Conversa Semanal. Este programa é, como sabem, produzido, editado, gravado e etc. e tais aqui em São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. Devo contar a vocês um fato hilariante e lamentável. No final da semana passada, eu tinha o programa gravado para enviar às rádios que o reproduzem e simplesmente esqueci. Saí no sábado pela manhã para alguns compromissos ao longo do dia e voltei apenas à tardinha. E, lamentavelmente, esqueci de enviar para o meu FTP ou conversa semanal. E assim, praticamente todas as rádios ficaram sem o programa. Então, no domingo, eu disponibilizei o programa para todo mundo que quisesse ouvir, uma vez que não havia mais tempo hábil. De qualquer forma, que sejam todos muito bem-vindos a esta 8ª edição do nosso Conversa Semanal. Eu sou J. Salvador, como vocês sabem, aquele chato de galocha de sempre. Vocês vão de se lembrar do coronel Muammar Gaddafi na Líbia e as consequências dos atos dele. Ele era um tirano, sanguinário, déspota, ditador, tinha também suas perversões sexuais, mas não havia movimentos separatistas por lá. Pois agora, depois da morte do coronel Muammar Gaddafi, com um governo que parece aquele antigo Denorex, que parece que é, mas não é, me parece que a coisa está ficando meio complicada por lá. Chefes tribais e líderes de milícias declararam como semi-autônoma a região do leste da Líbia, conhecida como Barca, numa medida unilateral e não reconhecida pelo governo. Políticos e líderes tribais disseram, na cidade de Benghazi, que essa região, rica em petróleo, terá seu próprio parlamento, polícia, tribunal e também uma capital independente. Políticos contrários à medida, na capital líbia, Trípoli, temem que esse seja o primeiro passo para a desintegração do país. O território de Barca cobre quase a metade do território do país. Vai do mar Mediterrâneo até as fronteiras do Chad e também o Sudão no sul. Além disso, faz fronteira com o Egito no leste. O governo central líbio deve se preparar para muita agitação e muita escaramuça num futuro bem próximo. Vamos ouvir como primeira música do nosso Conversa Semanal, Jorge Mustaki e a música Joseph. É a mesma que a Rita Lee gravou na década de 60, ou melhor, década de 70. Já voltamos. Voilà ce que c'est mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien ne serait arrivé. Mais tu as préféré Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bois, plutôt que d'aller t'exiler et te cacher avec Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire des petits avec Marie et leur apprendre ton métier comme ton père te l'avait appris. Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, que ton enfant, cet innocent, ait eu ces étranges idées qui ont tant fait pleurer Marie? Parfois je pense à toi, Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit de toi qui n'avais demandé qu'à vivre heureux avec Marie. E estamos de volta com esta edição do nosso Conversa Semanal, com os apoios do Canal 2 da Rádio Antena Web, Rádio Grande Amor, Rádio Lusitânia CB e também o Canal Onda Nacional. Pois a China é um problema para muita gente e solução para outros. Não é segredo para ninguém que eu sou um operador internacional de commodities, então lido com vários países ao redor do mundo diariamente. E essa atividade, ela é muito estressante e cansativa. Um dos países com os quais lido diariamente é a China. E os chineses, eles têm uma mania, eles só querem ganhar. Só querem ter vantagem. Eles não oferecem nada, mas querem tudo em troca. E enquanto o mundo está se armando contra a invasão dos produtos chineses, o dragão prepara, sem alarde, o contra-ataque. Para garantir sua independência futura, a China está investindo maciçamente no exterior, especialmente em países com abundantes recursos naturais, como o Brasil, por exemplo. Estudo elaborado pela Agência de Promoção das Exportações do Brasil mostra que a China está investindo pesadamente aqui no Brasil. A China não investe apenas aqui no Brasil, mas em todo o setor produtivo do mundo, de onde ela possa tirar algum tipo de vantagem no futuro. As commodities e a construção civil são a bola da vez. Convém lembrar que, por excesso de liquidez, a China está comprando dívidas soberanas de países no mundo inteiro. Ela é, para que se tenha uma ideia, e já comentei em programas anteriores, a maior detentora de papéis dos Estados Unidos fora do solo norte-americano. Como vende muita quinquilharia e, ultimamente, muita maquinaria por preço reduzido, provocando dumping internacional, as reservas internacionais acumulam. E os chineses não sabem o que fazer com todo esse caudal de dinheiro. No Brasil, para que se tenha uma ideia, as iniciativas empresariais da China são pelo menos 5 vezes maiores do que mostram as estatísticas. Cuidado com os chineses. Eles são uma dor de cabeça constante. E olha, eu sei muito bem disso. Vamos agora Há uma música cantada pelo Gilberto Gil, mas que é da autoria de Zig Marley, o filho de Bob Marley, Three Little Birds. Já voltamos com Conversa Semanal. Volta com esta edição, que é a oitava, da nossa conversa semanal. A Comissão Europeia considera lamentável a decisão do Google em aplicar uma nova política de privacidade, apesar da advertência de sua incompatibilidade com as leis da União Europeia. As novas regras de privacidade do Google entraram em ação a partir do dia 1º de março deste ano. Estas regras de privacidade causaram muita polêmica na Europa, o que acontecerá igualmente no mundo inteiro. Num comunicado oficial, a vice-presidente da Comissão Europeia, responsável pela justiça, cujo nome é Viviane Reding, disse que o Google está fazendo é lamentável. Viviane Reding confirmou o apoio à Autoridade de Apoio de Dados da França para que o Google adie a nova política de privacidade até que sejam esclarecidas todas as dúvidas sobre o ajustamento dessa política de privacidade do Google. Aliás, eu sempre me incomodei muito com esse tal de Google. Eu digo, e as pessoas não me acreditam, e elas acham até que eu tenho manias de perseguição, que o Google comete atos criminosos todos os dias. Através de mecanismos existentes na empresa, o computador de cada usuário do sistema Google serve como base para pesquisas. Isso significa dizer que aqueles que fazem uso diário da empresa têm seus dados devassados impiedosamente. E eu me previno contra isso. Eu, de horas em horas, eu diria, eu limpo todos os cookies aqui da minha máquina e limpo tudo o que diga respeito à Google, porque eu simplesmente não admito compartilhar meus dados quando esse compartilhamento não é permitido. E, pelo menos aqui no meu computador, quem decide o que e quando compartilhar sou eu, e não o todo-poderoso Google. Nós vamos ouvir agora, no nosso Conversa Semanal, uma música muito interessante. Eu acho que muita gente ainda não ouviu. É com Leroy Anderson. O nome da música é bem sugestivo. The Typewriter, a máquina de escrever. Eu sugiro que vocês prestem muita atenção nessa música. Vocês encontrarão um elemento muito interessante nela. E voltamos em seguida com o nosso Conversa Semanal. Estou aqui agora para o último segmento do nosso Conversa Semanal. Este programa é reproduzido pelo Canal 2 da Rádio Antena Web, pela Rádio Grande Amor, pela Rádio Lusitânia CB e também pela Rádio Onda Nacional, do meu amigo Antônio Marcial. Agora, uma notícia para todas aquelas pessoas que gostam de lendas e também de mistério. Comenta-se a boca pequena que o corpo do Osama Bin Laden não foi atirado ao mar, conforme dizem as autoridades dos Estados Unidos. Segundo se comenta, o corpo foi levado para a sede da CIA nos Estados Unidos, porque assim se poderia fazer um estudo mais detalhado e também tirar muitas e muitas amostras para colher o DNA. Olha, em se tratando de Estados Unidos, quem duvida é louco. Como os Estados Unidos adoram ser o xerife do mundo, sabe-se lá se isso não é verdade. E mais uma vez, quem promoveu essa sensacional descoberta, se verdadeira, foi o Julian Assange, do famoso grupo WikiLeaks. Agradeço a atenção de todos os que estiveram conosco nessa edição do Conversa Semanal. Espero contar com o apoio de todos na próxima semana e espero também não esquecer de divulgar a edição. Vou deixar rodando com vocês um reguezinho muito gostoso e depois mais alguma eventual música para completar o espaço de 30 minutos. Bye bye. Deborah Blando e Ronan Keating, When You Say Nothing At All. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on you. fall. You say it best when you see nothing at all. Prestava atenção. Estava atenção.